essa é nossa. Pros loucos daqui e de lá que não sabe pá, nem somar. Pra você que não sabe como tudo começou, 15 anos se passaram, eu aqui estou cantando pros irmãos e bom nível botão. Minha bandeira, minha camisa, mariposa e seus ladrões. 365 dias de guerra, no roteiro a sua ação. Nada de comédia, muda a estratégia, muda a regra do jogo. Tática de guerra entre o sábio e o louco. O palhaço põe veneno na cabeça dos marmota. O mago tem a química da fórmula nova. Poluição sonora, sai da casa de máquina. O capeta tira 10 em matemática. Voar, voar, subir, subir, então rá. E por onde for, a lei da dimensão. A mente é o raciocínio, o corpo é a engrenagem. A vida é o labirinto e dela eu tenho a chave. Faz um duque, rasga a carne, moe o osso. Eu tenho a matemática do mundo dos loucos. 40 palitos de fósforo, 20 cigarro, 1000 ml de álcool, ponto pro extrato. 2 cartuchos de papel, pra 2 de 2 canos. 15 munições, pras glock de porcelana. Opa, lá V8, construta da quebrada. Olha o dois tempos pra deter envenenada. 9 menos 9, total igual a nada. A ordem do tambor não altera as quadradas. Coloca 13 no peito, 9 milímetros de aço. Aumenta os BPM, cê fugir do compasso. Da tendência feliz, pelo amor, cê tentou. Somando minhas lembranças, sou mais um sonhador. Ha, ha, ha. E quantas lágrimas de chuva na janela. Sonha com o futuro enquanto o tempo não espera. Quem tem um quilo de, põe uma panela. Acende um maçarico, esquenta se ele não gela. Fumaça que destrói, 1 milhão de neurônio. Zero pra você, nota 10 pro demônio. Sem babá, sem tremer, se prepara pro bate. Outro fudido na esquina, viciado em crack. Prepara o peito pra bala, antes do som vem um brilho. A balística soma, exatidão de um tiro. A lógica existe, a ciência estuda. A química vem, mas a prática muda. O porquê do porquê é a própria pergunta. Quem matou, quem morreu, eis aí a questão. É mais fácil ignorar e enterrar os irmãos. Mas se a vida é assim, tudo que vive tem fim. Ignorar o que passou é bem mais fácil pra mim. A soma do fator que denomina vida. O ovo no mês do bar cicatrizando as feridas. O pensamento vem a mil e abala o neurônio. O olhar que denuncia diversas noites de sono. Na estrada da ilusão, amor e o ódio andava junto. O bem que ama o mal, namoro absoluto. O ódio que corrompe as barreiras do infinito. De tanto odiar, prefiro ficar sozinho. A lágrima que vem acompanhada de tristeza. O homem na mesa do bar, o alto em cima da mesa. Falando da rima apresenta a equação perfeita. Matemática do cão é de tanto sofrer que odeia.